Boa noite, começa agora o fim da semana. A greve geral de quinta-feira paralisou praticamente o país inteiro. Vítor Gaspar prevê um déficit acima dos 10%. A Universidade Lusófona enfrenta um processo no tribunal por causa da licenciatura de Miguel Relvas. Brasil e Espanha disputam hoje a final da Taça das Confederações. Há coisas que não se explicam. Ouvem-se. Nuits et Brés, quintas-feiras, 21 horas, no Canal 1. A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais situou a adesão à greve de quinta-feira entre os 70% e os 90%. Em comunicado, o organismo acredita que a paralisação deixou o governo mais perto da demissão e deixou o aviso para novas contestações. Os dados da Federação revelam que a greve afetou especialmente os setores da saúde, justiça, finanças, segurança social e educação. Os transportes aéreos também pararam, acabando por se gerar o caos nos aeroportos. Nas cidades, os transportes públicos afetaram essencialmente turistas que não sabiam da greve. A Federação anunciou novas ondas de protesto contra medidas do governo que englobam despedimentos na administração pública e redução de salários e pensões. Os professores anunciaram na terça-feira a suspensão da greve às avaliações após uma ronda negocial com o Ministério da Educação. Os docentes só vão ser afetados pela mobilidade especial em 2015 e os que pediram a reforma não vão ter horário letivo até que o processo esteja concluído. Mário Nogueira, secretário-geral da FENPROF, falou numa ata de entendimento entre professores e governo para que fosse possível a suspensão da greve. Além da questão da mobilidade e do horário dos professores que pediram a reforma, o documento também reduz de 200 para 60 km a distância máxima de colocação de docentes. Foram absolvidos na sexta-feira os dois profissionais de saúde arguídos no caso de cegueira do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, em julho de 2009. Na altura, 6 pacientes ficaram total ou parcialmente cegos após lhes terem sido administradas injeções intraoculares com recurso a um medicamento alegadamente alterado. Hugo Dourado, farmacêutico, e Sandra Batista, técnica de farmácia, começaram a ser julgados em março do ano passado. Os dois profissionais enfrentavam acusações de 6 crimes de ofensas corporais por negligência. Vítor Gaspar prevê que o déficit do primeiro trimestre do ano fique acima dos 10% do PIB, caso o Instituto Nacional de Estatística reclassifique a ajuda à banca com capitais públicos. O Ministro das Finanças adiantou que este valor não é relevante para os limites impostos pela Troika. O valor do déficit, calculado pelo INE, pode, no entanto, ser influenciado se for tido em conta a injeção de capitais públicos no Banco Banif. Para o PS, o valor apresentado por Vítor Gaspar revela um falhanço de 2 anos de governo. Contas feitas até maio deste ano, o déficit da administração pública baixou mais de 1.500 milhões de euros e foi compensado por um aumento da receita fiscal. De uma forma geral, as receitas obtidas com impostos diretos, como o IVA ou o IRS, diminuíram, mas a receita fiscal do Estado cresceu 7,9% até maio. O caso da polémica licenciatura de Miguel Relvas levou o Ministério Público a instaurar um processo contra a Universidade Lusófona no Tribunal Administrativo. Apesar de o antigo ministro não ser réu neste caso, surge como contrainteressado, podendo por isso acabar por ser envolvido no processo. A decisão do Ministério Público de levar o caso Lusófona a tribunal surgiu após o relatório da Inspeção-Geral da Educação e Ciência que propunha a nulidade da licenciatura de Miguel Relvas. O organismo defendeu a existência de uma classificação de uma disciplina a um aluno atribuída sem realização de exame escrito, como requer o regulamento interno da Universidade. Em causa está a cadeira de introdução ao pensamento contemporâneo que Miguel Relvas terá feito apenas com uma prova oral baseada em 7 artigos de jornal da sua autoria. Recorde-se que a polémica sobre a licenciatura do ex-ministro surgiu na sequência do número de equivalências que obteve na Lusófona no ano letivo de 2006-2007. Pedro Passos Coelho anunciou na quarta-feira que não prevê uma descida de impostos no orçamento do Estado de 2014. E Luísa Apolónia, deputada do partido Os Verdes, questionou o primeiro-ministro sobre a possibilidade de reduzir o IRS e o IVA na restauração no próximo ano. O chefe do executivo falou em termos genéricos, sem referir impostos específicos, e respondeu que ficaria surpreendido se essa descida se concretizasse. O governante adiantou que gostaria de poder descer alguns impostos durante a legislatura atual, mas afastou praticamente essa possibilidade. Isto significa que a diminuição do IRC, já preparada pelo governo, pode não se verificar, o que, consequentemente, pode interferir com as relações dentro da coligação. Tempo para a habitual análise aos mercados financeiros e principais indicadores. Na Bolsa de Lisboa, o PSI 20 fechou a semana a ganhar 0,44% com a EDP Renováveis e a Jerónimo Martins a obterem os melhores desempenhos. Os piores comportamentos vão para o BES, que perdeu 2,84%, e para a Sonae Indústria, com perdas de 2,52%. Já na América, a Nasdaq 100 encerrou também no verde com uma variação positiva de 0,24%, mas a Dow Jones fechou em terreno negativo a perder 0,15%. Quanto ao barril de Brent, no final da semana estava avaliado em cerca de 126 dólares a unidade. Na moeda, o euro vale agora cerca de 1,30 dólares, 0,85 libras e 2,87 reais. Com isto, fazemos uma breve pausa no fim da semana. Na segunda parte, saiba qual a última descoberta da astronomia e conheça a portuguesa que eliminou Maria Sharapova em Wimbledon. Às terças, às 6:30 da tarde, pegamos no comando para jogar Spectrum, com Nuno Miguel, no Canal 1. Cada dia que passa fica para a história. Uns mais marcantes que outros, mas todos constroem o passado. Carlos Bonaparte apresenta O que Reza a História e ajuda-o a desvendar pequenos pedaços de tudo o que já aconteceu. Não perca esta viagem no tempo, às quartas-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. Está de regresso o fim da semana. Não saia daí porque trazemos-lhe dicas de lazer para a próxima semana. Estão decididos os finalistas da Taça das Confederações. Brasil e Espanha disputam o título esta noite às 23 horas em direto na RTP1. Na quarta-feira, o Brasil venceu o Uruguai por 2-1 em jogo das meias-finais. Fred e Paulinho apontaram os golos da seleção canarinha, enquanto Edinson Cavani marcou para o Uruguai. Na quinta-feira, o jogo foi mais complicado. Espanha e Itália jogaram os 90 minutos, mais o prolongamento, e chegaram ao final com um empate a zero. No sorteio das grandes penalidades, Espanha acabou por vencer por 7-6. Hoje também se disputa o jogo do terceiro e quarto lugar entre Itália e Uruguai. Portugal venceu Cuba por 5-0 e apurou-se para os oitavos de final do Mundial da Sub-20. Os autores da goleada foram Ricardo, Aladji, Tosé e Bruma, que marcou duas vezes e é agora o melhor marcador do Grupo B. A seleção volta ao campo na quarta-feira para defrontar o terceiro classificado do Grupo A, C ou D. Portugal fecha a fase de grupos no primeiro lugar e a Nigéria em segundo, estando por isso apurados para a próxima fase. A Coreia do Sul tem de esperar pela repescagem. Michel de Brito eliminou na quarta-feira Maria Sharapova na segunda ronda do torneio de Wimbledon. A tenista portuguesa afastou a atual número 3 do ranking feminino mundial em apenas 2 sets. Michel de Brito apurou-se assim para os 16avos de final do torneio e conseguiu o maior feito de sempre no ténis português. Na sexta-feira jogou-se a terceira ronda do Wimbledon, mas aqui a portuguesa já não conseguiu passar, depois de perder com a italiana Karin Knapp. Dzhokhar Tsarnaev foi formalmente acusado pelo homicídio de 4 pessoas nos atentados de Boston no passado dia 15 de abril. O suspeito enfrenta 30 acusações de crime, 17 das quais de prisão perpétua ou mesmo pena de morte. O jovem checheno de 19 anos é o presumível autor da bomba que explodiu perto da meta na maratona de Boston, nos Estados Unidos. Entre os vários crimes de que é acusado, o suspeito enfrenta acusações de uso de arma de destruição maciça, atentado em espaço público e uso de arma de fogo. A primeira audição do jovem no Tribunal de Boston está agendada para dia 10 de julho. Os advogados de acusação dizem que Dzhokhar e o irmão, morto pelas autoridades nas horas seguintes ao atentado, terão fabricado bombas artesanais com base na revista online Inspire, uma publicação da Al-Qaeda. A economia irlandesa sofreu uma queda de 0,6% no primeiro trimestre do ano, o que significa que o país está novamente em recessão. Em termos específicos, uma economia está em recessão técnica quando o PIB registra duas variações negativas consecutivas. Neste caso, a Irlanda já está em queda há 3 trimestres. A notícia da recessão surge perto do final do programa de ajustamento da Troika na Irlanda. O país já emitiu dívida a longo prazo nos mercados e tem praticamente assegurado o financiamento do próximo ano. Por esta razão, dos países que pediram ajuda financeira, a Irlanda é quem tem melhores possibilidades de regressar completamente aos mercados no fim do programa. Os astrónomos do Observatório Europeu do Sul descobriram um sistema com 7 planetas, dos quais 3 podem conter água. Isto significa que reúnem condições para a existência de vida. Estes planetas orbitam em torno de uma estrela com 1/3 da massa do nosso Sol, situada a 22 anos-luz da Terra. Esta estrela é designada Gliese 667c por fazer parte do sistema estelar triplo Gliese 667 e está localizada na constelação do Escorpião na Via Láctea. Os planetas potencialmente habitáveis são 3 superterras, por serem corpos com uma massa superior à Terra, mas inferior à dos planetas gasosos Urano ou Neptuno. Os astrónomos acreditam que esta descoberta pode alterar os métodos de pesquisa e encontrar mais facilmente outros planetas potencialmente habitáveis na nossa galáxia. Passamos agora ao cartaz cultural com as atividades para a próxima semana. Na música tem a oportunidade de assistir ao vivo à atuação de Djavan. O cantor brasileiro vai estar no Coliseu do Porto a 4 de julho. O Centro de Arte de Ovar vai receber os Ala dos Namorados no sábado 6 de julho. Para quem preferir festivais alternativos, dirija-se a Vila Nova de Gaia nos dias 5 e 6 de julho para assistir ao Douro Celtic Fest 2013. Também em Vila Nova de Gaia decorre de 1 a 7 de julho o Festival Ritmos do Mundo. Se preferir visitar alguma exposição, sugerimos a coleção individual de Joana Vasconcelos, disponível no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, até 25 de agosto. Destaque também para a Mostra de Arte Pública Instalações no Jardim, na Fundação Carlos Gulbenkian, em Lisboa, até 28 de setembro. Sugerimos ainda a exposição Sérgio Godinho e as 40 ilustrações, até 13 de julho, no Teatro Municipal de Portimão. As duas histórias insólitas de hoje têm em comum dos protagonistas a comunicação social. E se, no meio de uma calamidade ou catástrofe natural, ligasse a televisão e visse um jornalista a fazer uma reportagem às cavalitas de um dos sobreviventes? Foi o que aconteceu na Índia, numa altura em que as monções já mataram mais de 1000 pessoas. Um repórter subiu para as costas de um homem, no meio das cheias, e fez a notícia. A peça não foi emitida, mas chegou às redes sociais, onde gerou grande polémica. O jornalista explicou que não teve intenção de denegrir o indivíduo, mas a News Express, para quem trabalhava, despediu-o com um efeito imediato. No outro caso, este no Japão, um espectador processou a televisão NHK por, segundo as suas palavras, lhe causar angústia emocional sempre que eram usados estrangeirismos. Hoji Hakashi, reformado, pede agora uma indemnização perto de 1,41 milhões de ienes, cerca de 10.100 euros, pelo uso excessivo de palavras estrangeiras. A maioria das palavras são inglesas e incluem termos como trouble, que na fonética japonesa se lê turaburu, risk, que fica risco, ou drive, lido como duraivo. Por esta razão, o reformado queixoso quer que lhe seja paga a indemnização por não conseguir entender muitos dos conteúdos do canal. É tudo no fim da semana de hoje. Como o cantor brasileiro Djavan vai estar no Porto nos próximos dias, terminamos com a música Pétala, um dos seus sucessos. Eu volto no próximo domingo, à mesma hora, com as principais notícias da atualidade. Até lá, tenha uma boa semana. Martins, saxofone. Paulo Calazans, teclados. Carlos Bala na bateria. André Vasconcelos no contrabaixo.